Quem tá no erro sofre, quem tá na fé no corre. Na selva seja forte, entrou na chuva é pra se molhar. Quem tá no erro sofre, quem tá na fé no corre. Na selva seja forte, entrou na chuva é pra se molhar. Levanta, sacode a poeira, tá de bobeira, não esquenta. A vida é cheia de problema, cê lembra? Na cela do 30º distrito, esquecido, deprimido pelo seu próprio erro. Quem tá no erro sofre. Vários dias você e seu coroa lembra que sufoco doido, cê lembra? E a recompensa era superar, mas essa já era. Acabou o fim de jogo, voltou tudo de novo, não tem mais por que pirar. Entrou na chuva é pra se molhar. Tem horas que não dá pra abortar a missão. Melhor é o tempo, o senhor da razão. Que dias vão passar e sua hora vai chegar. Basta você acreditar. Valorizando, irmão, fazendo bem, ficando esperto, que o novo sempre vem. O novo sempre vem. Quem tá no erro sofre, quem tá na fé no corre. Na selva seja forte, entrou na chuva é pra se molhar. Quem tá no erro sofre, quem tá na fé no corre. Na selva seja forte, entrou na chuva é pra se molhar. Chuva que cai do céu lava minha alma, transborda minha mente, limpa as minhas mágoas. Leva pro bueiro meu sentimento, alivia o calor cruel dos pensamentos. Eu sei quanto pranto derramei, quantos fiz chorar, quanto vacilei. A vaidade fez de mim senhor da ambição, um covarde sem amor, sem paz e compaixão. Duro, com um coração amargurado, tentando reviver as falhas do passado. Pensei muitas vezes que pudesse mudar, mas entrou na chuva é pra se molhar. Quem tá no erro sofre, quem tá na fé no corre. Na selva seja forte, entrou na chuva é pra se molhar. Quem tá no erro sofre, quem tá na fé no corre. Na selva seja forte, entrou na chuva é pra se molhar.